Aqui é RZO, sem lero-lero nem blá-blá-blá. Rapaziada, já tá toda aí, ó. De frente, levando a tendência rap nacional, moro? E agora vem logo, vem comigo, vem! Aqui fala um brasileiro, como vai? Não estou falando grego, tudo bem, como vai? RZO, se vira e mexe, canta e dança, vocês ouvem. E agora já sei, e agora vem logo, vem! É meio ruim, mas tá, vou falar. Estou pouco me lixando pra americano, tá? Não quero nem saber, não sei falar inglês. Rico nunca fui, sei que o otário tem em todo lugar. Americano tá marcando, agora vejam. Boca bem fechada, nem pra mosca, vocês não concordam? Vários deles vi dizer, e então ofender os brasileiros, hey, e eles alguém. Eu vi um gringo no carnaval, dançava nosso samba sem jeito, tipo um velho mental. Nem por isso falei nada, nem julguei. Tipo pingaiada me esbarrando, mas eu nem liguei. Hey, geração Coca-Cola, agora vejam alguém que está pensando que é mais. Não nos pega mais, size é mané. Não dá pé, não sei qual que é. Sabe qual é? Igualdade, né? Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Fique esperto, boa música não é só americano que faz. Brasileiro tem talento, eu apresento, ele também faz. Por aqui bem melhor vai ficar. Brasileiro sempre esteve demais, melhor vai ficar. Não estou nem falando que não deve. Multinacionais é pouco demais, compromete. Politicamente não tem atitude, RZO já falou. É, pobre aqui só leva chute. E o playboy brasileiro sorrindo, otário, motivo de sal pros Estados Unidos. Tomando Coca-Cola pra acalmar aquele vício. Vestido americano, tá brincando, para com isso. Tipo, cadê personalidade? Ele não conhece MPB, eu digo a você, que barbaridade. Eu tô legal, até me leve a mão, malicioso e realista. Eu também sou e tal, é, me dói playboy, vou dizer. O que o Brasil vai ser, que não seja igual a você. É melhor você pensar, se integrar, que a terra Brasil tá. Não gostou? Vai pra lá. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Sim, eu tô legal, não me ligue em conflitos. Eu não gosto de treta, não me comprometa. Eu já curti enlatados, mas nunca critiquei os seus trabalhos. Então que foda-se os americanos. Pra mim é bom o seu som, Brasil também é bom, tem um sol. Então aqui não tem lock, não. E agora me diga, diga só quem é melhor. Acho que nem tem melhor, acho que Deus é melhor. E pior é ser melhor, sempre melhor, sempre melhor. Tem bastante rei, não contei, só filmei. Que dó essa história, eu acho chata, enjoada. E se for pensada, acho que não tem rei em nada. Se foi rei, já foi. Hoje não tem dor, velho já se foi, novo sempre vem, bem, pois bem. Algo me diz que tem gente que não vê, que o sol nasce pra todos, todos querem ser felizes. Americano tá dormindo no barulho, tudo rola no Brasil, nunca viu, nem ouviu tudo. E agora confira, bota as cartas na mesa. Brasil também tem rapper, da tetra campeão, com certeza. Vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu. Ninguém morou? Aí, RZO representa o lado rap brasileiro da coisa. Mas em qualquer tendência, o Brasil tá forte na parada. Não se curve diante do boicote da música brasileira. Nós, brasileiros, também temos nossa identidade. Hey, DJ Lu, vamos nacionalizar!